idolatria. O mundo agoniza que ainda não percebeu. Derramo suas lágrimas pra falar de Deus, remando chorar sem bruga de Deus. A fome castiga o planeta, são homens e são animais. Eu tento definir porque pra eles tanto faz. Existem problemas importantes com o que se preocupar, como escolher o lixo com que vão se alimentar. Se é amor, se é carinho ou algum sentimento humano, se é paz pro seu viver, se é consolo pro seu pranto. Eles não sabem o que é isso, até ouviram dizer. Maioria é verdade, morrem sem poder saber. São milhares nesse mundo espalhados nas calçadas, ruas, casas, esgotos imundos. E as suas aliadas são a fome e a miséria. Pouco a pouco os consome, liquidando com a honra e o orgulho de um homem. Ninguém ouve o seu lamento, ninguém ouve o seu clamor. Ninguém vê o seu tormento, nem o seu grito de dor. Na madrugada sentem frio, também se sentem só. Pedem como animais, são tão humanos quanto nós, que deveriam ter os mesmos direitos. Infelizmente não é assim. Será que a culpa é do governo? É minha, sou de quem é incrível. A vontade de poucos, mesmo que fosse de muitos, sem Jesus não adiantaria nem todo esforço do mundo. Olha o pai de família, miolos na calçada, morto por um viciado só porque não tinha nada. Também não tinha culpa de tanta ignorância. Pensar que existem coisas que valem mais que a vida humana. É como está escrito, sabe, foi quem falou. Feliz é aquela nação que cujo Deus é o Senhor. Eu sei que pra muitos tanto fez como faz. Cometem o mesmo erro de há séculos atrás. Condenem Cristo, soltem Barrabás. Sua indiferença grita até não poder mais. Mas temos aliados e tamo na batalha. Kleinstein na rima arregaça. Não pise em falso, eu negro clã estou no seu encalço. Pode crer, quando a MHG diz amém, Deus transforma o mal em bem. A esperança não está perdida. Êxodo quer dizer saída. Cultua a cultura, faço boa leitura. Subo morro de jaqueta e de gorro. Hip hop gospel, pode crer. Cultura e lazer, evangelho do Senhor. Mais que esclarecedor, busca interior. Fazemos o que Deus nos diz. Participação, provérbio X. Batemos de frente com uma batalha espiritual. Servimos ao Deus vivo, ele nos dá incentivo. Gospel MC te traz mensagem de paz. Queremos paz na terra, prevenimos a guerra. Nosso rap é dedicado a você. Procure entender esta mensagem. Louvor a Jesus, homenagem em todo lugar que cantamos. A Deus louvamos com fé, humildade e paciência. Chega de violência, nos julgam os infratores. Cúmplices da violência, principais causadores, intitulados transgressores. Uma ameaça à segurança, um sujeito que não merece confiança para a sociedade. Um elemento de alta periculosidade. Estou cansado disso tudo, esse grande absurdo. Já não aguento, são tantos os seus argumentos. Nunca desistem, pelo contrário, persistem, constantemente tenta mostrar nossa rotina cada vez mais violenta. Espero que um dia desista, deixe de ser pessimista e na sua própria vida invista. Nossa liberdade está ameaçada por não sermos de nenhuma classe privilegiada. A burguesia diz que não nos atura, culpou nossa falta de cultura. O sangue de Jesus tem poder. Procure o livro sagrado, lê que você vai entender. Mano, está e manda ver. Continuo o verbo, não falo demais. Eu falo é de Jesus, eu quero é paz. Idolatria pesada, tá que escuto. Ave Maria, Santa Maria, não estou de bruxo. Contagem regressiva, não me iludo. Verdadeiramente Deus, muito mais forte do que nunca. A honra de uma vida certamente pelo Pai. Não foi esquecida, mera verdade. Sempre preciso, dia de hoje, sempre amigo. Sempre preceito usado por Deus, sem nenhum defeito. Gosto eu MC no seu direito. Amor, nossa outra certeza, dignidade. Não somos presa, vigília e mais uma benção. Onde devemos nossa reverência? Sobe, sobe a única excelência. Jesus eternamente, boa semente. É só regar, não adianta Satanás, pode parar. Gosto eu MC, provérbio X, Jesus no ar. Pra minha verdade e a vida a salvar.